3133, está autorizado a permitir a LS, puxando o zero, separa 12, sai, voltando no zero, no 4, reporte estabilizado. Autorizado o segmento da 10, descendo para 2000 pés, vai reportar estabilizado 6303. Para o táxi, eu tenho 3258, 150 a bordo, 3 horas, eu tenho a mesma pessoa. Táxi India e Alfa, até o ponto 0, no ponto 0, 1895, ajuste de altíssima, 1900, no bordo. Juliet, India, Alfa, lá 18 para BDC, está 1900, no bordo, obrigado. Salvador, até 3258, ponto espera da 10, pronto. 8, tem condições de alinhar e decolar sem parada no zero? Afirma, senhor. Autorizado, alinhar e decolar, agilizando, vento 090 graus, 14 nós, TAM 3258. Alinhar e decolar agilizado, TAM 3258. Desaldo, fui a dessa janela 6313. Chamando 313, chama agora a torre 118, decimal 95. 3895, 6313. Chamando 310, chama agora o centro Recife 12. Leia decimal 85, alterne 125, decimal 45. 3085, 3485, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, ajuda aí 782, mantendo 170, tente papá. Azul 272, acima de verificação, de fazer a chegada a marca para o número 050, ajuste o centímetro no 014. Tente, no ideal, deve ser guia, Mari, Alfa, para 050 com 014. Paulo Salvador, boa noite, TAM 3815, com a informação Papá no 08 para a cópia Guarulhos. Gente, boa noite, aguarde a cópia, o ajuste de ótimo do Mangelo no quadro. Guardando, 3815. M313, tempo autorizado, pista no 0, vento 090 graus, com 13 nós, 13 nós. Autorizado, pouso 90, janela 613, nós. 358, decolo 56, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. 301, muito boa noite, eu tô 3858. 3858, pra sério, muito boa noite. TAM 3858, contato na terra da colapso, o BZ será uma transição forte para o mesmo voo, 370. 7, na perfil da subida, o TAM 3858, para o 370. Pelo 3 Solo 59, 1211 no Solo Olivrar, boa noite. 311, né? Solo Salvador, 6313, livrando 6. Juliette 6313, táxi via Alfa, resposta no Juliette. Alfa, resposta no Juliette, via Ingresso aqui 6 Juliette, portão 7, o Xené 6313. Juliette, portão 7, 6313. Até agora, prova de Arão. Ah, saiu da fala, tem nome, transporte. Só um instantinho. Pago Aaron Frot? Afirmativa, Aaron Frot no solo, já. Quer que a gente mude a prova? Quer que a gente faça alguma mudança de prova? Foi na prova de código, o T3850, após código, foi Frot. Ok, código e após Frot. Mas foi a subida estrita pelo solo, ok? 40, veio cruzou 10, Taubaté, decola pista 10, curva direita, da El Leda Motiva, controle 908, transfunda 5430. 258 já abandona a prova de Cogum, Kiosk, Cogum, Fizik, Turma de Forte. Até, decola pista 10, com curva direita após, da El Leda Motiva. 1208 controle, 5430 transponder, 3815. É, Matheus, confirma? Ah, confirma como está recebendo o 3858. Agora, alto, claro. Ok, já estamos na prova de código, então. Depois código, confirmando então front, onde interceptamos, interceptaremos a alta do canal, confere? Confere. Ok, muito grato. Plano 3858, em coordenação com o centro recife, conseguiu a autorização para voar direto a Pouco. Boa, então a Pouco, é isso? Afirmo, direto a Pouco. Ok, voltar 3858 agora, então a Pouco. Azul 4298, controle Salvador. Essa identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 014. Via Mário, para o nível de voo 014. Como 3805, para o feedback acionamento. Portão 8, tá, autorizado, time táxi, então 3895. Pode chamar táxi, 3895. 2685, 2685. 145, é isso? Correto. A questão aqui de informação, inclusive, é, nós cotejamos e não foi passada essa subida, tá? Mas de qualquer jeito, obrigado pela atenção. Voltar 3, 2, 5. Conferir aqui na nossa gravação, o Fabinho atrás da montra, o Frota foi cotejado pelo TAM 3258. Falando só se foi pago com uma série diferente, não tenho certeza, mas no, com o controle foi pago atrás da corrente e cotejado. Não, é no solo, mas foi pago a Eron, inclusive nós cotejamos, e no, só foi nos corrigidos, transponder no solo, ok? O TAM 3258. Certo, bom voo. Obrigado. Azul 2782 está autorizado a assinar o procedimento LF Expedition 0 do para 2 em fase, altímetro 1014, reporte estabilizado. Gente, descendo para 2000, quando 0014, autorizado final de LF, vai reportar estabilizado o Azul 2782. Azul 4298, descendo para 3 em fase, altímetro 1014, livre da restrição vertical em TAP. Francisco a bordo, 3:45, Galeão. Táxi autorizado, India e Alfa, tal ponto zero, no ponto zero, chame torre 1895, ajuste de ótimo, transão na quadra. India Alfa, ponto zero, 1195, confirmando apenas o POB, por gentileza. 1972. Localizador, visual. Azul 2782, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, boa. Azul 4298, está autorizado a final do procedimento TLS 7610, que separa 2.10, altímetro 1.0 no 4, reporte estabilidade. 3.0 no 4, reporte estabilidade aqui, azul 4298. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782, estabilizado LS, meia mira de externo. Azul 2782, boa noite, pouso autorizado, pista 1-0, vento 0-0 graus, 1-4-9. Livre pouso 1-0, Azul 2782. Salvador, boa noite, San 3815, ponto de espera, dá 1-0, pronto. San 3815, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Azul 4298, torre 118, decimal 95. Salvador, boa noite, Azul 4298, passou Duna. Azul 4298, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 4298. São 3895, prossiga. Você tem controle de decolagem imediato? Ali, mantém agora dando autorização de decolagem 3805. Alô 2782, solo 125, libera a direita, solo 121, decimal 1. Sente direita, solo 121, decimal 1, azul 2782. Do 4298, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tráfego é banda tá iniciando a rolagem mais 10 segundos. 2298, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 139. Pouso no 0, do 4298. 3895, decola a 16, controle no 208, bom voo. 208, uma boa noite, 3895. Poderia confirmar a posição? Azul 2722, a posição? Afirma, 2722. 3 Lima. 3 Lima. 3305, controle Salvador, se me dê explicação dessa via chegada. Mari, para o meu tempo 050, ajuste altímetro no 014. Autorizado, ITAP. Tá vivo. Controle Salvador, uma boa noite, tá 3815, subindo Sahel. São 3895, contato radar na decolagem. Suba via Sahel, transição Motiva, para o meu voo 340. Vindo para 340, poderia voar Motiva, será o final da curva? Projeto direto Leda. Ok, Leda, 3219. Quadro 298, salão de noite, direito no 21, décima 1. Thank you. para 217, altímetro 014, reporte estabilizado. Ok, está autorizado com referência do processo, você não liga de TAP? Fechou, TAP. Desde da região de TAP, está para 217, 114, 3. Azul 2707, controle Salvador, essa é a identificação de fazer a chegada a bordo para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1014. Aguarde a cópia, ajuste de altímetro 1094, boa noite. Aguardando 1095, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 125, 1, 3, 3, 2, 5. Atualizador da 0 visual, C3305. 3305, chama agora pro 118, decimal 9. 2954, C3305. Azul 2707, você fazia para 2 no cais, altímetro no 0 no 3305, autorizado pouso na 1 0 C3305. Salvador, já teria autorização para 6313? Afirmo, autorizado Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 10, Tabaté, decola pista 90, curva direita, Gael Lida Motiva, controle 1208, transponda 5440. Autorizado, Salvador, autorizado 4562, controle 5440, transponder, Shanner 6313. Chame pronto para pushback de acionamento, Shanner 6313. Vai reportar 6313. Alvo, bom dia, bom, bom, então 3305, tá táxi via Alfa, reporte ainda táxi direto. Alfa, táxi direto, táxi táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Juliette, tá 3305 via Alfa. Ingresso da Cruz Juliette, portão 5. Indicativo da aeronave? Pátio pra você. Vai do pátio da posição 3 pro 0612 do pátio principal? Ah, vai fazer. Autorizado o início do reboque, chame no término, agilizando, por gentileza. Autorizado, chame táxi, chame 6313. Boa tarde, táxi. Salvador, boa noite, 2707 da Azul, alma 1mm, tá? 2707, tráfego ajustado, seja autorizado, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, com 1, 4 nós, 14 nós, e o altímetro no 0, no 5015. 7015, autorizado pouso no 0, 2707. Aprovado direto 4, acionar na 224. M3M3 com 153 a bordo, bora de 10 antena Galeão. Gente, o GM3M3 desaguarde pelo táxi. Obrigado. O Mike Bravo Sierra, por gentileza, de Lisa reboque até o posição 62, ok? Eu tenho a aeronave da Oceané pronto para o táxi. Negativo, utilizando aqui. E o GM3M3, para informação, eu tenho um reboque da aeronave da SAM, que vai parquear no portão 612. Após a aeronave em reboque, autorizado India Alpha até o ponto de espera, no ponto de espera 1895. Ok, estou guardando o reboque, parece que a aeronave está parada ainda lá. Confirme? A aeronave se encontra parada ainda no reboque? Não, ela já está prosseguindo com o reboque já. Poderia mandar a gente iniciar o táxi, nós estamos aqui queimando combustível. No 2 ano, ano azul, 2-7-3-0-7. Mas o reboque já tinha sido autorizado, acho que não é 6393. Alô, Salvador, azul 2-7-0-7, conversando. Vem para o Sol Salvador? Azul 2707, direcionando na Alfa. Ok, táxi via Alfa, quilo para o passe 3. Alfa, quilo, passe 3, azul 2707. E corrigindo, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reporte para o azul 2707. Controle de Salvador, a identificação de fazer a chegada a Mons para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 095. Prostado, está critério. Puxa, leve em 234, está autorizado a final do procedimento de LF, que seja no 0, separa 2, 10, altímetro no 095, reporte estabilizado. Juliette, após o Avianca, após o Oceanel autorizado, Juliette, Portão 9. Olha, Avianca, Portão 9, Azul, 27. A chegada, Mário, para o meu devo 070, ajuste o altímetro no 015. 070, o ajuste será no 015, possibilidade de mais, possibilidade de voz, tá? Quem mandou o 070? Qual é a chegada? O 070. Controle Salvador, Bruno 246. Bruno 246, controle Salvador, sem identificação dessa via, chegada ontem, para o meu devo 060. Ajuste o altímetro em Salvador no 015. Ajuste em Salvador no 015. Identificação 0, até o 0620. Salvador, boa noite, Oceanema 313. Oceanema 313, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 14 nós. Oceanema 313.